sempre deixar o rio limpo. Não deixar poluir os rios e também não secar e parar de jogar lixo no rio. Aqui no Maitá tem muitas secas e todo mundo não está ajudando, né, a gente colaborar. E tem gente que coloca muitas bombas, lixos, e estão secando muito o rio aqui. Meu nome é Cintia, eu moro no Maitá.